contagiando sua alma, é tudo que eu queria. A verdadeira epidemia contagiando seu corpo, contagiando sua alma, é tudo que eu queria. A verdadeira epidemia contagiando seu corpo, contagiando sua alma, é tudo que eu queria. A verdadeira epidemia contagiando seu corpo, contagiando sua alma, é tudo que eu queria. A verdadeira epidemia. Como a gente conta, contagiando a cena. Alguns fogem, outros gritam, dizem que é problema. Tentam se proteger, fugir da proliferação, mas não tem saída, cheguei na disposição. A bactéria do ódio que tava dentro de você. Imunidade à maldade, alelos de bom proceder. Ela vem se propagando, atacando pelo ar. Não tem remédio do inferno que vai conseguir curar. Tem várias formas que trazem essa contaminação. No fone, nas caixas, nos crentes com mic na mão. E ao curtir o grave, o pivete se tornaria mais um contaminado pela tal epidemia. Eu sou prova viva que mais um contaminado. Vivia chapado, lombrado, a vida pelo ralo. Até chegou um dia da minha vida mudar. Me apresentaram um tal Jesus que decidi experimentar. Não se confunda, vem sem medo, pode colar com a gente. Não é praga, é a palavra que te deixa inteligente. Eu te garanto, faz o teste, vem com nós, ô meu chegado. Entra pra esse time dos loucos contaminados. Contagiando seu corpo, contagiando sua alma, é tudo que eu queria. A verdadeira epidemia. Contagiando seu corpo, contagiando sua alma, é tudo que eu queria. A verdadeira epidemia. Contagiando seu corpo, contagiando sua alma, é tudo que eu queria. A verdadeira epidemia. Contagiando seu corpo, contagiando sua alma, é tudo que eu queria. A verdadeira epidemia. Vai ser de verdade o que realmente é bom. Sua palavra informada através de um bom som dominou o meu ser, o meu vício aqui mudou. Ex-nombrado perdido que agora se libertou. Não preciso de castigo, de cedo ou de carreira. Bota o mic, bota o falante, a viagem é certeira. Eu tô na febre do rap absorvendo a palavra. Com a pitada de fé, tive a vida restaurada. Eu tô ligado no bonde, aqui ninguém se esconde. Busco ela até pergunta: esses maluco é de onde? A terra que é vasta e a semente escolhida. Plantei um pé de fé e tô colhendo a nova vida. Tô contigo e não abro, pode dar a partida. Vamos embora, pega o bonde pra terra prometida. Mas te deixo um aviso, bota nos ombros a cruz. Seja bem-vindo à epidemia de Jesus. Epidemia chegou de um ser superior que cura, te imuniza do laço do opressor. O poder da hemoglobina desse sangue derramado faz prevalecer o perdão sobre teu pecado. Fica tranquilo, porque não é tipo de doença. E nem vai pensando que vem pra marcar sua sentença. Não é culpa de fada, falo da realidade. Jesus é a cura pra qualquer enfermidade. O infectado por esse amor do mundo se difere. E o Ministério da Saúde adverte: o som da epidemia causa dependência. Cristo e ao rap, ao rap, ao rap. Contagiando seu corpo, contagiando sua alma, é tudo que eu queria. A verdadeira epidemia. Contagiando seu corpo, contagiando sua alma, é tudo que eu queria. A verdadeira epidemia. Contagiando seu corpo, contagiando sua alma, é tudo que eu queria. A verdadeira epidemia. Contagiando seu corpo, contagiando sua alma, é tudo que eu queria. A verdadeira epidemia.